Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. A apresentação é Delson Moura. Direção comercial Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Direção geral Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Quarta-feira, 13 de maio de 2015. Destaques de hoje. Funcionário da Embaixada da Espanha se entrega após matar a mulher no Espírito Santo. CPI da Petrobras. Houve ex-deputados presos na Operação Lava Jato. STF nega pedido de liberdade de Fernando Baiano. Argentina não teme ameaça dos abutres, diz Cristina Kirchner. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte convoca servidores que permanecem em greve e alerta penalidades. Prefeito de Ariquemes, em Rondônia, é preso dirigindo embriagado. Projeto de reforma do Código Penal deve voltar à CCJ. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. O ar polar ganha força sobre a região. Ventos marítimos espalham o ar úmido sobre o leste e do sudeste. Chove fraco no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. Ainda chove no norte de Minas Gerais. Sol e muitas nuvens nas outras áreas, com névoa e nevoeiro de manhã. Vamos agora com a previsão para a região norte. As instabilidades perdem força na região. Chove a qualquer hora do dia, no noroeste do Amazonas e oeste de Roraima. Nas demais áreas, o sol aparece pela manhã e as pancadas de chuva ocorrem a partir da tarde. Pode chover forte na região. Região Nordeste. A chegada de uma frente fria provoca chuva durante o dia no centro-sul da Bahia. Pode ventar forte no litoral entre Pernambuco e Ceará. O sol aparece na maior parte do dia e chove rapidamente. Nas demais áreas, não há previsão de chuva. Região Sul. O ar seco polar ganha força sobre o sul. A noite é fria e o dia amanhece com neblina em muitas áreas. Quase toda a região tem sol forte, mas a temperatura fica amena à tarde. O leste de Santa Catarina e do Paraná tem muitas nuvens e chuva fraca. Região Centro-Oeste. O tempo segue firme e seco no Mato Grosso do Sul, no sul de Mato Grosso, no centro-sul de Goiás e no Distrito Federal. No norte de Goiás, chove a qualquer hora. Nas outras áreas, o dia terá muitas nuvens, poucas aberturas de sol e pancadas isoladas de chuva ao longo do dia. Jornal Brasil Notícias, o mais completo noticioso do rádio brasileiro. Dentro de instantes, estaremos de volta com os destaques nacionais. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento. Saúde com beleza. Pode entrar. Seja bem-vindo. Este é um cenário totalmente diferente do que aquilo que está habituado. Mas esperamos que goste. Beating the Pearls, onde a música e as ondas sonoras nos transportam para uma dimensão diferente. Descubra por si. Beating the Pearls, sábados, 4 da manhã, no Canal 1. Eles são encantos, diversos. Aos sábados, às 11h30 da manhã, a Antena Web apresenta, através do seu canal 1 e via Rádio Senado, Encantos Diversos. Um espaço radiofónico onde, durante 30 minutos, vamos abordar alguns escritores, sobretudo poetas, e, claro está, os seus poemas. Independentemente de ser poema ou prosa, o que interessa mesmo são as mensagens que se transmitem, muitas delas convertidas em canções retratadas no próprio programa. Não perca Encantos Diversos, aos sábados, a partir das 11h30 da manhã e até ao meio-dia, com Marluce Ribeiro, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. O conselheiro de interior da Embaixada da Espanha em Brasília, Jesus Figón, se entregou à Polícia Civil em Vitória, no Espírito Santo, na manhã desta terça-feira. O espanhol será acusado por matar a mulher, Rosimere Justino Lopes, de 56 anos, de nacionalidade brasileira, em um apartamento do casal na capital capixaba, no bairro Jardim Camburi. Conforme a imprensa espanhola, Figón era delegado do Corpo Nacional de Polícia e estava desempenhando a função de conselheiro em Brasília, onde residia há 2 anos e 8 meses. O espanhol passava férias na capital capixaba, cidade natal da mulher. Segundo as primeiras informações das publicações espanholas, Figón teria matado a mulher a facadas. De acordo com o El País, fontes indicaram que a embaixada espanhola se mobilizou para prestar assistência ao conselheiro. O periódico relata que, por ter imunidade diplomática, o espanhol não ficará detido. Em nota, a Polícia Civil do Espírito Santo confirmou o homicídio, mas por determinação do Ministério da Justiça e Ministério das Relações Exteriores, informou que as investigações seguem em sigilo. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte convoca servidores que permanecem em greve e alerta penalidades. Chamamos Francisco Silva, direto do Rio Grande do Norte, com os detalhes. O TJRN alerta que o movimento foi considerado ilegal em decisões tomadas pelo Tribunal e pelo Supremo Tribunal Federal. A continuidade da greve, mesmo que a maior parte do quadro funcional esteja comparecendo ao expediente, não faz sentido em decorrência das mencionadas decisões contrárias à legalidade do movimento. Ao mesmo tempo em que confia na maturidade dos serviços e no fim da greve, o TJRN alerta para o cumprimento de medidas legais cabíveis. como corte de ponto e, caso necessário, abertura de processo administrativo de demissões por justa causa, por abandono de emprego e desobediência a decisões judiciais. Francisco Silva, direto da Rádio Transcontinente, para o Jornal Brasil Notícias. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Petrobras ouviu ontem em Curitiba 3 ex-deputados presos na Operação Lava Jato. Os parlamentares questionaram André Vargas, sem partido do Paraná, Luiz Argolo, do SD da Bahia, e Pedro Correia, de PP de Pernambuco. Os acusados evitaram responder perguntas diretamente relacionadas com a investigação. Argolo disse que não tem ligação com os desvios de recursos na Petrobras. O ex-deputado fez referência religiosa para se defender. Só posso dizer que os humilhados um dia serão exaltados. Isso está na Bíblia. Todo mundo erra. Até Jesus Cristo, que era filho de Deus, errou, disse. André Vargas recusou-se a dar detalhes sobre sua relação do doleiro Alberto Youssef e ele, e os negócios do laboratório Labogen, investigado na Lava Jato. Vargas admitiu que mantinha amizade com o doleiro, mas disse que relacionamento era luz do dia. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça negou ontem, por unanimidade, pedido de liberdade do empresário Fernando Soares, conhecido como Fernando Baiano, investigado na Operação Lava Jato. Os ministros entenderam que há indícios concretos para justificar a prisão preventiva do acusado. Segundo os investigadores, Soares atuava como arrecadador de propina de empreiteiras investigadas na operação. A defesa do empresário alegou constrangimento ilegal e ausência de provas para fundamentar sua prisão, decretada pelo juiz federal Sérgio Moro. De acordo com os advogados, a prisão foi uma forma do juiz pressioná-lo a assinar um acordo de delação premiada. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, é evidente que existe ainda força do governo, principalmente nas comissões da Câmara, e não é por outra razão que o nome de Luiz Fachin foi aprovado ali. Se a votação pelo plenário fosse hoje, com as negociações que estão sendo feitas para aprovação do pacote de ajuste fiscal, poderia entrar no pacote de concessões, mas ficou para a semana que vem. Isto supõe que o governo, se quiser mesmo que Fachin vá para o Supremo, terá que oferecer mais alguma coisa. Mas hoje o país poderá ter a confirmação do quanto ainda é eficaz o sistema do toma lá da cá desta incestuosa convivência. O ritmo das negociações por cargos se tornou frenético nos últimos dias. De segunda para cá, então, nem imaginem. O ex-presidente do Corinthians, por exemplo, que virou deputado federal, vai ser o responsável pela indicação do novo diretor do CEAGESP, o maior centro distribuidor de hortaliças e legumes do estado de São Paulo. O que ele entende deste assunto, além das gramas do time que presidiu, é uma incógnita. Depois que nós tivemos o José Fritsch e a Ideli como ministros da Pesca, esperar o quê? Também fica evidente o quanto é umbilical a relação do PP com o governo nesta parceria com o PT e o PMDB. Está exigindo mais cargos e está levando para não fugir da base. Depois do que se viu de denúncias no Petrolão, acho muito difícil que um abandone o outro. O PP

de segunda à quinta-feira, às 20 horas e 15 minutos, no Canal 1. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. O ministro norte-coreano da defesa, Yoon Young-chol, foi executado por deslealdade e por manifestar sua falta de respeito pelo líder supremo Kim Jong-un, informou nesta quarta-feira, horário local, a agência de inteligência Seul. Centenas de oficiais assistiram à execução ocorrida, disse o subdiretor do Serviço Nacional de Inteligência. A uma comissão parlamentar, relatou a agência de notícias Yonhap. A presidente argentina Cristina Kirchner pediu nesta terça-feira que se ignore qualquer ação intimidadora dos fundos especulativos que buscam cobrar na justiça pelos títulos e reafirmou que seu governo quer pagar a todos os credores. Argentinos, não tenhamos medo, porque sempre nos meteram medo de que se não pagássemos os abutres, não teríamos acesso aos mercados, disse Kirchner em um ato na Casa Rosada. Os fundos NML Capital e Aurelius pediram na justiça americana o bloqueio do pagamento dos bônus locais Bonar 2024, por entender que representam uma emissão da dívida externa e que, portanto, violam os termos da sentença a seu favor. A Argentina nega a acusação, argumentando que se trata de uma dívida doméstica emitida em moeda estrangeira e paga no país em uma operação direta, sem bancos intermediários. A Argentina insiste em sua vontade de pagar, nos mesmos termos oferecidos aos credores que aderiram à reestruturação da dívida. Queremos pagá-los, mas não a taxas usurárias, que não estamos dispostos a pagar porque temos muita dignidade nacional, disse a presidente argentina Cristina Kirchner. Os ministros do interior e dos transportes e o chefe da inteligência da Macedônia renunciaram nesta terça-feira após confrontos sangrentos entre rebeldes de etnia albanesa e a polícia na semana passada, informou um porta-voz do governo. O ministro do interior, Gordana Jankuloska, o ministro dos transportes, Miley Janikiewski, e o diretor da DBK, Sasso Mikhalkov, apresentaram as suas demissões, acatadas pelo primeiro-ministro Nikola Gruevski, disse um porta-voz do governo à AFP. O porta-voz não explicou as razões das saídas do governo. No último fim de semana, pelo menos 22 pessoas morreram, incluindo 8 policiais. O parlamento se reunirá hoje para nomear sucessores. O secretário americano de Estado, John Kerry, se reuniu nesta terça-feira com o presidente russo, Vladimir Putin, e com seu chanceler, Sergei Lavrov, na cidade de Sochi, em uma jornada que permitiu um melhor entendimento bilateral. O encontro levou a um melhor entendimento, mas não estivemos sempre de acordo durante nossa conversa, declarou Lavrov, enquanto Kerry estimou que as sanções contra a Rússia podem ser suspensas se, quando ocorrer um cessar-fogo pleno na Ucrânia. Kerry alertou contra o potencial extremamente destrutivo de toda a operação militar do exército ucraniano e dos separatistas pró-russos na Ucrânia. o encontro de Kerry com os líderes russos à margem do Mar Negro estendeu-se por 8 horas. O líder da diplomacia americana, que viajou hoje para Antalya, na Turquia, para a cúpula da OTAN, expressou que é uma necessidade urgente para os Estados Unidos de cooperar com a Rússia diante dos desafios globais. Este é o Jornal Brasil Notícias, o mais completo noticioso do rádio brasileiro. Vamos a mais um rápido intervalo. Até já. Cada pessoa tem um tipo de cabelo diferente. O de Maria é crespo. O de Joana é ressecado. Os cabelos de Paula são lisos e oleosos. E Luísa tem os cabelos maltratados pela pintura. Sabe de uma coisa? Para deixar os cabelos bonitos, use óleo de argan, saúde com beleza. As mulheres estão adorando. Rico em ácido graxos essenciais. É pouco gorduroso e age bem, até em fios oleosos. Brilho, maciez e balanço natural. Elimina os fios arrepiados. Óleo de argan, saúde com beleza. Procure o nosso representante em todo o país. E se em sua cidade ainda não tiver, peça pelo nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ligue no horário comercial para 61 3532 6993. Óleo de argan, saúde com beleza, para dar muito mais brilho aos seus cabelos. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Então vem daí, GSL, Geração Sem Limites, às quartas das 6h30 às 7 da tarde no Canal 1. Do vinil ao CD, do analógico ao digital, do passado ao presente, há um mundo à sua espera às portas da Subcave. Subcave, segundas, 10 da noite, com Carlos Cruz, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. A CPI da Petrobras ouviu nesta terça-feira os 14 investigados da Operação Lava Jato, que estão presos no Paraná. Durante quase 7 horas de sessão, foram interrogados 7 pessoas, dentre eles, 3 ex-deputados federais. Com as oitivas, chega ao fim a passagem da CPI em Curitiba, que volta a se reunir em Brasília. Foram ouvidos nesta terça-feira Nelma Codema, René Luiz Pereira, Luiz Argolo, André Vargas, Pedro Correia, Carlos Habib Chater e Ricardo Hoffmann. De início, apenas a doleira Nelma Codema, já condenada em um dos processos da Lava Jato, afirmou que responderia às perguntas dos parlamentares com algumas restrições. No entanto, mesmo tendo dito que não responderiam às questões, os demais depoentes chegaram a falar diante de alguns questionamentos dos membros da CPI. A maioria, parte das respostas, foi sobre o relacionamento dos investigados com o doleiro Alberto Youssef. O ex-deputado do PP afirmou que ouviu de José Janene, ex-parlamentar morto em 2010, que a indicação de Paulo Roberto Costa para a diretoria de abastecimento da Petrobras partiu do ex-presidente Lula. Conforme Correia, Janene, que era presidente do PP, lhe contou que Lula havia dito que indicaria Paulo Roberto Costa. A nomeação, contudo, sairia da cota destinada ao PP na divisão de cargos. O fotógrafo brasileiro Gabriel Chaim, que cobria a guerra da Síria e foi detido na fronteira do país com a Turquia na última terça-feira, deixou a prisão onde estava em Ankara na manhã desta terça-feira e embarca nesta noite para o Brasil. Detido junto com outros dois fotógrafos estrangeiros, ao tentar cruzar ilegalmente a fronteira entre a Síria e a Turquia, ele foi deportado e deve chegar a São Paulo ainda hoje. Em relato, Chaim deu detalhes sobre o lugar onde ficou detido desde a última sexta-feira na capital turca, em um prédio de um órgão ligado ao Ministério do Interior na Turquia. Ele contou que dividiu a cela com cerca de 40 membros do grupo terrorista Estado Islâmico. Essa prisão é para pessoas que tentam cruzar a fronteira. Tinha só uma cela feminina e outra masculina, cada uma com cerca de 100 pessoas. Prefeito de Ariquemes, em Rondônia, é preso dirigindo bêbado. Reportagem de Edilson Peroni. O prefeito da cidade de Ariquemes, Lorival Ribeiro de Amorim, de 58 anos, foi preso dirigindo embriagado pelas ruas da cidade, flagrado pela lei seca na rua Aracaju, no setor 3, em uma caminhonete Hilux NCM 8787. Ele não reagiu e foi levado à delegacia após as realizações de dois testes do bafômetro. A ocorrência policial 4012/2015 não informa se ele estava acompanhado no veículo. Após as realizações dos testes, foi encaminhado para ser flagranteado e fichado no artigo 306, podendo ser condenado entre 6 meses e 3 anos. Ainda de acordo com a ocorrência, Lourival Amorim teria solicitado um terceiro teste e dos dois primeiros já havia constatado a embriaguez com 0,35 miligramas, o que foi negado pelo comandante da guarnição da PM. Foi então levado sem algemas para a delegacia. Direto de Rondônia, dos estúdios da Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni para o jornal Brasil Notícias. Projeto de reforma do Código Penal deve voltar à CCJ. Reportagem de Érica Christian. Em discussão desde 2011, o projeto do novo Código Penal, apresentado por uma comissão de juristas, reformula toda a legislação de 1940. Entre as novidades está a tipificação do trabalho escravo, do crime de terrorismo e do roubo a caixa eletrônico com explosivos. Também serão punidos os chamados crimes cibernéticos, a exemplo de fraudes bancárias com penas de 1 a 5 anos de prisão e de invasão de sites com 1 a 4 anos, a prática de tumulto ou violência em eventos esportivos com 1 a 2 anos e de enriquecimento ilícito com 2 a 5 anos, mais o confisco dos bens. A reforma também descriminaliza o porte de droga para consumo próprio, o aborto nos casos de estupro, risco de vida da gestante e bebês que morrerão ao nascer e a ortotanásia, que é a morte natural assistida de doentes terminais. O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, ressaltou a tipificação do crime do uso do cartão bancário e de procuração de idosos. Que esse indivíduo que usar indevidamente o dinheiro que não é seu, que é do idoso, que explorar o idoso poderá pegar até 4 anos de prisão. Isso, inegavelmente, é um avanço em relação ao próprio Estatuto de Idoso, mas que lá, infelizmente, não ficou tão claro como ficou agora aqui no Código. Apesar de estar na pauta do plenário, o líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, antecipou que a reforma do Código Penal deverá voltar para a Comissão de Constituição e Justiça. Que é um tema absolutamente complexo, extremamente abrangente e profundo, e como tal, ele precisa ser objeto de uma discussão mínima. E o palco mais importante onde essa discussão deve se fazer é exatamente na Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça terá o prazo de 30 dias para apresentar a versão final do novo Código Penal a ser votada pelo Plenário do Senado. Da Rádio Senado, Érica Christian. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do Jornal Brasil Notícias. Apresentação é Delson Moura. Direção comercial Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia Márcio Silva. Análise e supervisão técnica João Paulo Gasques. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã e obrigado pela sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.